O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Opa, tá começando mais um Conexão Sertaneja. Seja muito bem-vindo, eu sou Luiz Fernando e conto com a sua companhia a partir de agora. Nos próximos 120 minutos, a gente curte o melhor da música sertaneja, os lançamentos, as novidades, as músicas mais tocadas e também o som que você pede aqui na programação, a gente toca. Pedidos Conexão Sertaneja, @hotmail.com, também pelo Facebook, fb.com/conexão no rádio. Vamos começando a programação de hoje, quarta-feira, hoje, dia internacional do sofá, como o pessoal diz. E a gente, é claro, traz um som romântico. Israel e Rodolfo, Coração. Conexão Sertaneja. Música nova todo dia. Só eu sei tudo que vem suportando, eu sei tudo que vem aguentando, mas se me ajudar, a gente sai dessa bem. Eu não vou ficar te culpando desse amor. Eu também sou o culpado, mas se me ajudar, a gente sai dessa bem. Mande as palavras certas, não me deixe gaguejar. Eu sei que a hora é essa, pra gente nunca mais chorar. Oh, coração, estou vivendo nesse mundo cheio de ilusão. Ai, ai, ai, oh, sem ela aqui do meu lado, eu perco a razão. Ô, paixão, mande as palavras certas, não me deixe gaguejar. Eu sei que a hora é essa, pra gente nunca mais chorar. Oh, coração, estou vivendo nesse mundo cheio de ilusão. Ai, ai, ai, oh, coração, sem ela aqui do meu lado, eu perco a razão. Coração, estou vivendo nesse mundo cheio de ilusão. Ai, ai, ai, oh, coração, sem ela aqui do meu lado, eu perco a razão. Conexão Sertaneja, as Mina Bira. Perdido em meio a um deserto, procurando te encontrar. Eu sei que a fórmula do amor não dá pra decifrar. Então é certo que o coração pode sofrer. Viajo neste horizonte, parece circular. Procuro algum caminho, alguma forma pra te achar. Eu sei que todo o meu esforço não será em vão, pois sei que quem lutar alcança, me dê sua mão. Quero fugir, quero gritar pra todo mundo ver, que o que eu mais quero é só você que pode me ceder. Em meio a tanta gente eu sinto que é só você, yeah. Esse é o meu destino. Só com você consigo seguir meu caminho.

pois basta só fechar os meus olhos. Eu só sei fazer amor te chamando, gritando seu nome. Eu só sei te amar. Sinto falta de você quando some, a dor me consome. Eu sei que nunca mais te esqueço, pois basta só fechar os meus olhos pra te lembrar. Conexão Sertaneja. Só toca as melhores. Sobe o som, aê, sobe o som, aê. Eu quero ouvir o paredão botando pra moer. Sobe o som, aê, sobe o som, aê. Eu quero ouvir o paredão. Vai, vai, vai. Ligue o som da picape e bote pra tremer. Coloca as mina na caçamba pra arrochar com você. O arrochar dos goianos tá pegando geral. Vai pegar logo o tchum, o som do carnaval. Quando as mina rocha, cabeça piru, a rocha nele é muito gostoso. O som vai batendo, vai, vai, vai, vai. Tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu. Só o som, aê, esse som é legal. Tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu. Só o som, aê, esse som é legal. Só o som, aê, eu quero ouvir o paredão botando pra moer. Só o som, aê, eu quero ouvir o paredão botando pra moer. Tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu. Só o som, aê, esse som é legal. Tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu. Só o som, aê, esse som é legal. Sua casa, César, Alessandro, João Neto e Federico. Agora eu vou ensinar o tchucu-tchucu pra vocês. Chega, mano. É nóis, rapaz, fazendo tchucu-tchucu. Vou com vocês também. Tchau. Ligue o som da picape e bote pra tremer. Coloque as minas na caçamba pra rochar com você. A rocha dos goianos tão pegando geral. Vai pegar logo o tchuco, o som do carnaval. Quando as minas rocha, cabeça pira, a rocha neja é muito gostoso. O som vai batendo, vai, vai, vai, vai. Tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco. Sobe o som, aê, esse som é legal. Tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco. Sobe o som, aê, esse som é legal. Sobe o som, aê, eu quero ouvir o paredão botando pra moer. Sobe o som, aê, eu quero ouvir o paredão botando pra moer. Tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu. Sobe o som, aê, esse som é legal. Tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu. Sobe o som, aê, esse som é legal. Sobe o som, aê. Sobe o som, aê, eu quero ouvir o paredão botando pra moer. Sobe o som, aê, eu quero ouvir o paredão botando pra moer. Vamos tchucu-tchucu, gente. Conexão Sertaneja, bruto demais. Baseada em você e em torno do seu mundo a girar, sondando os teus desejos em vão tentando te encontrar. Hey, yeah. Não posso decifrar o teu prazer, nem sei aonde você quer chegar. Só sei que o tempo para se teu perfume está no ar. Hey, yeah. Às vezes tenho a sensação que tudo vai desabar. E eu ainda choro pelo seu amor. Me apego aos restos que você deixou, juntando pistas pra encontrar a estrada. E eu nem sei exatamente quem eu sou. E a cada passo surpreendo a dor. Nesse teu jogo, amor, de cartas marcadas. quer chegar. Só sei que o tempo para se teu perfume está no ar. É, às vezes tenho a sensação que tudo vai desabar. Pra encontrar a estrada. E eu nem sei exatamente quem eu sou. E a cada passo surpreendo a dor. Nesse teu jogo, amor, de cartas marcadas. E eu ainda choro pelo seu amor. Me apego aos restos que você deixou. Juntando pistas pra encontrar a estrada. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Conexão Sertaneja, o som de Marcos e Belucci, Cartas Marcadas. Também teve pra você Tchucu Tchucu, César Alessandro com João Neto e Frederico. Ainda o som de Eduardo Melo, Você Vai Ficar em Mim. Claudimar e Rafael cantou junto com Henrique Pinheiro, Puro Fogo. E teve na primeirinha desse bloco, Conrado e Alexandro, Amar Só Por Amor. Daqui a pouco eu tô de volta com muito mais música pra você aqui no Conexão Sertaneja. É só ficar ligado. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. De volta na programação do Conexão Sertaneja, o programa que toca as melhores do sertanejo. Vou trazendo o DJ Maluco e Aladim, O Que É O Que É. Uma ótima quarta-feira para você ligado na melhor. O que é o que é? Que não é doce de coco, mas adoça sua boca. O que é o que é? Que gruda no seu corpo, mas não é a sua roupa. O que é o que é? Que não pega no seu pé, mas te quer a toda hora. O que é o que é? Que não é bomba de ar, mas enche a sua bola. Adivinha aí, adivinha aí. Não é difícil acertar, vai ser fácil adivinhar. Adivinha aí, adivinha aí. Te dou um beijo se você adivinhar. Sou eu, sou eu, sou eu. Quem te faz amada? Você, você, você. A boa charada. Sou eu, sou eu, sou eu. Quem te faz amada? A dor, a charada. O que é o que é? Que não é doce de coco, mas adoça sua boca. O que é o que é? Que gruda no seu corpo, mas não é a sua roupa. O que é, que não pega no seu pé, mas te quer a toda hora. O que é, que não é bomba de ar, mas enche a sua bola. Adivinha aí, adivinha aí. Não é difícil acertar, vai ser fácil adivinhar. Adivinha aí, adivinha aí. Te dou um beijo se você adivinhar. Sou eu, sou eu, sou eu. Que te faz amada. Você, você, você. Matou a charada. Sou eu, sou eu, sou eu. Que te faz amada. Você, você, você. Matou a charada. O sou.

arrocha, arrocha, arrocha nela, arrocha nela, arrocha, arrocha. A gata endoidou, deu uma empinadinha em mim. A gata endoidou, deu uma empinadinha em mim. Empina em mim, empina, empina, empina em mim. Empina em mim, empina, empina, vai. Agora eu endoidei, também vou fazer com ela. Agora eu endoidei, também vou fazer com ela. Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela, arrocha nela, arrocha nela, ui. Conexão Sertaneja e o ritmo que agita as baladas. Desde quando você me deixou, eu me senti muito mais perto do fim. Chorei semanas de amor, fiz um imenso mar ao redor de mim. Agora saiba que eu estou tão perdidinha, tonta nesse lugar. Mergulhei em lágrimas de dor, tô tão perdida que nem eu sei me achar. E não adianta nadar, não vejo nada além de água e céu. Meu bem, venha logo me achar, mesmo que seja num barco de papel. Oh, oh, nanina, nanão, seja bonzinho e vê se vem me salvar. Oh, oh, nanina, nanão, ilha deserta assim sozinha não dá. Vê se vem me salvar. Oh, oh, nanina, não. Ilha deserta assim sozinha não dá. Yeah. Desde quando você me deixou, eu me senti muito mais perto do fim. Chorei semanas de amor, fiz um imenso mar ao redor de mim. E não adianta nadar, não vejo nada além de água e céu. Meu bem, venha logo me achar, mesmo que seja num barco de papel. Oh, oh, oh, oh, nanina, nanão, seja bonzinho e vê se vem me salvar. Deserta assim sozinha não dá. Oh, oh, nanina, nanão, seja bonzinho e vê se vem me salvar. Oh, oh, nanina, nanão, ilha deserta assim sozinha não dá. Ficar aqui sozinha não dá, não dá. Oh, oh, nanina, nanão, seja bonzinho e vê se vem me salvar. Oh, oh, nanina, nanão, ilha deserta assim sozinha não dá. Oh, oh, nanina, nanão, seja bonzinho e vê se vem me salvar. Deserta assim sozinha não dá. Não dá, né? Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Conexão Sertaneja, Paula Fernandes, Barco de Papel, Cristiano Araújo, Empinadinha, Gabriel Anjo, Sinto Falta Desse Amor e Gino e Geno, Cê Quer Matar o Tio. Vou ficando por aqui, agradeço a honra da sua audiência, foi bom estar com você aqui na programação da Melhor e Mais Ouvida, deixando a minha última de hoje, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Eu te espero por aqui amanhã, nesse mesmo horário, na sua rádio do coração, vem aí mais um campeão de audiência. Tchau, gente. Até a próxima. Tô indo embora. Tchau. Tá do meu lado e eu não tenho nem como chegar. Tá lá, cheia de amigo em volta e eles não deixam eu nem rodear. É pra acabar, mas tem uma solução que eu sempre uso. Um tiro infalível, não tem erro, dá certo. Minha melhor amiga eu vou chamar. 2 segundos ela tá lá e traz a gata pra perto.